Controlador, Chinem 142, ponto 010, pronto, já dá o coronavírus por esse sinal. 6142, após o pouso do Airbus da TAM, a linha mantém cabeceira 10. Após o TAM, e mantém na 10, 6142. Bateu 4-1-3-1, Campinas 360, tá pronto, Fábio? Autorizado, Campinas, nível 360, decolagem da 1-0 com curva à direita. Perfil de saída da El, Leda Bridge, intercepta pelo Zulu 1-6, até Bravo, até o Zulu. E após conforme a rota do plano. Assane no transponder 5473 e controle a PR 120, decimal 8. Decolagem, 6142. Lamento na portão 03. Alô, Salvador, boa tarde, 3312, Zona 2. 251. 6395, chama Recife, 251, boa tarde. Boa tarde. Controle Salvador, para passar com o quilo Lima e mais um minuto, está pronto para o lançamento. Está livre o lançamento, reporte para descida, quilo, quilo Lima. Livre, quilo Lima. Ingresso Juliette para o portão 04. Ingresso Juliette, portão 4, TAM 3192. Autorização para pouso, ajuste 1011. 1011 na guarda. 6142, decolado aos 45, chame controle em 120, decimal 8. 1208, 6142. Controle Salvador, é Oxané, 6142. Salvador Estado, livre pouso na 1-0, o vento 090 graus, 1-8-9. Ajuste na 0-1-1. 1-0, Nuno, tem livre pouso na 0, 1-6-4-8. O 6142 está visual, 2000 pés, pode curvar na Prodigamo. Mantenha ainda a saída aguardando pra frente. A livre descida, reporte explosão 3.000 pés, estilo Silo Lima. Sol 648 no Sol, acho 48, livre direito, chame Sol em 121 decimal 9. Direito, 1219, 648. Vamos ao mandou, boa tarde, Gonal 648, livrando, você escuta. Gonal 642, boa tarde, Taxi Via Alfa, repórter da Juliette. Juliette. Taxi Via Alfa, repórter da Juliette, Gonal 648. Na B142, vou direto pro do Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, Grande Juliette para o botão 02. Juliette para o 2, vou no 648. Eu vou ler uma frequência ali. Estou passando por 39. na 6142, chame Recife, 12545. 12545. Acione identificação, confirme a trote, mantém. Agora vai, com a marcha. Está livre, Mari, desceu nível 050. Equipe de sala é para o táxi, César 4131. Salvador, boa tarde, o Webjet 56350 Natal, por favor. Pronto, copa, Webjet 5856. Tá pronto. Autorizado, Natal, via Pesulão 1-0, nível 350, decolagem da pista 1-0, com curva esquerda. Perfil de saída pública, transição de par. O transpondeu 5506, controle APR 1-20-8. Autorizado 350, com destino Natal, decolada 1-0, curva esquerda, Pesulão 1-0, pulca de par e a saída 5506, transponde, o controle 208. Tá correto, no pronto, pushback, acionamento no portão 05. Já estamos no 05, agora pronto para o push e acionamento. 5856. Fazendo o que pessoal vai para o ataque, o objeto 5856. Contra o ataque, 5856. Autorizado até o ponto de espera, Azul 4131, via Índia, Alfa no ponto de espera vai chamar a torre em 118.95, ajuste 1-0, 1-0, bom voo. Azul 4131, boa tarde. A linha decola da 1-0, vento 090 graus, 1-8 nós. A linha decola a partir do 23 a bordo, autonomia de 3 horas, alterna a porta dele. 5856 autorizado até a ponte espera da pista 1-0, via pátio, Índia Alfa no ponte espera vai chamar a torre em 118.95, ajuste 1-0, 1-0, bom voo. 1-0, 1-0, pátio, Índia, ponte espera da 1-0, 118.95, obrigado, boa tarde, 5856. Alô, 807, boa tarde, acione identificação, autorizada a chegada, bom, desça para 4 mil pés, que negar no zero, no zero. Autorizado o procedimento, você é... Ali, beleza. Salvador, 5856, ponte Verão do Zero, pronto para decolagem. 4131, decolado ao 0501, chame controle 1208, bom voo. 08, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, o azul 4131, decolado na Anael, agora 1.200 metros. 4131, contato radar, subo 360, direto Leda. Direto Leda, 360. Leve 5856, 0 graus, 069, devido a decolagem 0. Boa tarde, acione identificação, autorizada a chegada Mário, deixa o nível 050. Mário 050. Objeto 5856. Objeto 5856, contato radar, voo 350, sai da PUCA. Na PUCA, qual? Zero, continua a aproximação, aguarda a autorização para pouso. Fazendo autorização para pouso. Zero sete, autorizado 4 mil pés, negar no zero, um no zero. Na 6314, acione identificação após o desvio e mar, que negar no zero, um no zero. Descendo ao nível de voo 060. No 060, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no